Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. E eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Agradecemos pelos dizimistas, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa. Abençoa também, Senhor, a família daquelas pessoas que perderam os entes queridos. Cuida, Senhor, para que nós possamos administrar as nossas vidas conforme a Tua vontade. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém.